Só confirme se é o Guano 161. Confirmo, Guano 161, 380, sem entrar informação. Qual que é a informação? Gente, eu tenho 36 para aprovar, aceita? Aceita. Guano 161, Guarulhos, 360, Pirzulu 10, curva direita, nação voo 1, Leda Motiva, transponder 5417, controle 1208. 360, conforme o Pernambuco 10, Nissan 9000, autorização Galeão, nível 300. Nissan 9000, autorizado Galeão, 360, autorizado 44, curva direita, nação Uno, transição Dóquilo, controle Salvador 1208, transponder 5432. Autorizado Galeão nível 360, autorizado 44, decola curva direita, saída Sambo 1, transição Dóculo, controle 208, transponder 5432. State 9000, chegue pronto, pushback. Ah. O TAN 9000 na escuta? Prossiga. Tem noção da companhia se fez alguma CHG? Talvez para o nível 300, confirma? Sim, a gente vai entrar em contato com você, mandei escuta. Afirmo o nível 300. Nível 300, tem 9000, obrigado. Ono, posicionamento, gate 4. Fulano 61 autorizado, chame táxi. Salvador, bom dia, o Santa Cristina, informação é a Santa do 10, São Paulo, a São Paulo. 3601, São Paulo, 360, Operador 10, curva direita na São João, no Leda Mótiva, transponder 5422, controle 1208. O Santa Cristina, 601, está autorizado para São Paulo, Cunha, 0, Operador. Escola da Santa Fé, Leda Leda Morte, no 4-2-2, e posto Filme Transponder 5422. 4-2-2, correto, em pronto. Torre Salvador, bom dia, TAN 3399, informação a Foxtrot, portão 02, autorização para o aeroporto de Guarulhos, estamos com o Foxtrot. TAN 3399, Guarulhos, 340, Aperzulu no 0, curva direita, São João, no Leda Mótiva, transponder 5440, controle 120, decimal 8. Então, obrigado para o TAN 3399, linha de voo 340 para Guarulhos, via Aperzulu 120, da pista 10, então, primeira curva à direita. Cada partida da pista 1, Leda Mótiva. Aciona 5440 e o controle é 1-2-0-5-1. Afirmo, curva direita, conta de mais correto, entrou. Para o táxi, chegou 1161 com 181 a bordo, 4:20, Galeão. 181, 4:20, Galeão, autorizado. Táxi, direita, via Índia, ponto de espera da pista no 0, torre, chame pronto, que legal no 03. Com ajuste padrão, chama a próxima ponto de espera, gol na hora mesmo. motorizado, alinhado e decolar, pista no 0, vento 3, 3, 0 graus, 0, 4, 9. Motorizado, alinhado e decolar, 0, 9, 0, boa, 9, 6, 1. Portão 9. 9000, portão 9 autorizado, chame cá. Vai chamar a taxa de 9000. Número 61, decolou 49, controle de Salvador, 608. 608, obrigado. Salvador, 1961, decola. 1961, contato radar na decolagem, suba via, salvo 1 para o nível 360. Só precisando para 360, quando possível, pede de morte para a senhorita. Após 2 mil pés, autorizado, morte, letra. Gente, após 2000, Leda. Dan 3399, portão 2, pushback acionamento. 3399, autorizado, chama o carro. Autorizado, pushback acionamento, Dan 3399. Baixou o November Whip. Rio TAN 3601, Chidex, via sanamento no mundo aberto. 3601, número 2 no setor. Número 2? Afirmo, número 2. Torre Salvador 19.000 para o TAC, POB 75, alterna Campinas, 3 horas e 45. 75, Campinas, 3h45, táxi, via parte principal, Texas Índia. Ponto de espera da pista no zero, chame pronto. Quem negar no zero, no 3. É o número 2, caminhando ponto de espera. Seguindo o nome da companhia, puxando 2. Paciente, prossegue o táxi via Índia, como número 2, a chama pronto. No 561, número 3. Aguardando o voo 561. Olha o táxi, o TAN 3399, informamos de OB de 180, 4 horas e 10, alternamos com o PIN. TAN 3399, direita via Índia, ponto de espera da pista no 0, chame pronto, que negar no 0, no 3. Ok, táxi para o ponto de espera, cabeceira, o 900 via Índia, reporta pronto, ajustado em 13, TAN 3399. TAN 3601, no pushback autorizado, chame táxi. Autorizado o pushback, chama táxi, TAN 3601. Ponto 3399, olhar e decolar, pista no 0, 310 graus, 059 vento. Ok, autorizado radiamento e decolagem, cabeceira 103399. Olha, eu tô 9000, ponto de espera, tá pronto. TAN 9000 após a rolagem da companhia, linha de manter. A companhia linha mantém, TAN 9000. Para o táxi, doutor 3601, 163 a bordo, Alves do Daniel, 3 horas e 40. 3601, via parte principal, taxa Índia, ponto de espera no 0, pronto, que legal no 0 no 3. Utilizado o táxi, até o ponto de espera da 10, via parte principal, doutor 3601. É, 163 a bordo? Isso, 163. Gente. Bolão 561, um pushback autorizado e fugido. Após o Airbus da TAM passar a retaguarda, pushback autorizado chame táxi. Quando está na retaguarda, está autorizado, bolão 561. Oi, bom dia, bolão 1961. Informação, quanto para a solicitação ao Galeão, bom dia. Boa 9-6-1, aguarde um minuto para a 3399, decolou 0700, controle Salvador 120, desse momento. 20, vai ser ligado, bom dia. Bom dia. Nosso 61, Galeão 360, perfil 44, curva direita, Sanfo 1, transição Dóquilo, transponder 5450, controle 120, décima 8. Galeão 360, Presulo 44, são voo no Dóculo, decola com curva direita da 190, 5450, 908, 191. São voo 1 no Leda Dóculo. Afirmativo. Chame pronto para o pushback. 91. Decolagem autorizada, pistão no 0, vento 3, 2, 0 graus, 0,59. Iniciando, Jota 3601, no ponto de espera da 10, está pronto. Jota 3601, ali e manter, pistão no 0. Ali e manter, Jota 3601. Jota 9000, decolou 03, controle Salvador 120, décima 8. Chamou a controle, Jota 9000. Salvador está 9000, passa 1500, salvo ou não? Sai 9000, contato radar na decolagem, suba via, salvo 1, para o nível de voo 300. Via para 300, está 9000. Chame 075 São Paulo, pronto? Afirmo. Chame 075 São Paulo, 360, Perzulu 10, curva direita, nação voo 1, Leda, Motiva, transponder 5446, controle Salvador 120, decimal 8. Pronto. No 561, táxi via parte principal, táxi Índia, ponto de espera no 0, chame pronto, que é legal no 0 no 3. Bom dia, é o gol 1229. 1229, agora de minuto 4. Obrigado, sempre a Foxtrot, na 34, 1229. Guarde mais um minuto, devido à nave que rolou a frente, mesma rota. Ou um, não se... com o meu único filme, não tá nada, galera, é Campinas? Aqui, você é na Campinas. Gente. Falou. Doni, Salvador, bom dia. Azul, 9008. Uma Fox Track, 9008, número 2, cópia. 3601, decolagem autorizada, pista no 0300 grau 0590. 3601, decolou 07, controle Salvador 108. 208, boa. Boa, então na hora, aproximar no ponto 0 até 10, está pronto. Bom, na 561, olhar e manter, pista no 0. Mantém no 0, vamos na 561. Gol 229, cópia. Afirmativo, na 3, escuta, gol 229. Gol 229, São Paulo, 360, Rupert 1 no 0. Curva direita, nação voo 1, transição, Motiva. Transponder 5451, no controle Salvador 1208. Doclo. 9000 inicialmente mantém a projeção para retornar à aviação 1 devido ao tráfego da companhia na mesma saída. Afirmativo. 9000. 5451, ciente. Eu me dou um pushback. 129. Está só confirmando, destino São Paulo. Ah, sim, mas São Paulo, 129. Gente, azul 9008, cópia. Cópia, azul 9008. Azul 9008, Rio de Janeiro 340, apresou 44. Curva direita, Tango 1, Leda, Dóquilo, transponder 5453, controle 120, decimal 8. E aprovado o aeroporto de Rio de Janeiro, com 340, 2244, saída Tango 1, transponder Dóquilo, 4503, transponder 208, controle 9008, na ponte 3. 9008, entra para o pushback. Confio por quantas milhas? após desvio, se reação a navegação na Proa de Leda. Certo, após desvio, Proa de Leda. Petros 399, cruza nível no 60, chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251, TAM 3399, bom dia. Lua 561, decolagem autorizada, pistão 0, 280 graus, 069. Leu decolagem, Lua 561. Decimal 35, alterna 125, decimal 1. Vai chamar Recife, TAM 9000. TAM 3601. Lula 561, decolou zona 1, controle salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Tá na escuta do controle? Tá escutando, 561 decola. Gente, contato radar na decolagem, suba via salvo 1 para o nível 360. Via salvo 1 para o 360, vamos 561. O 9008, confirmando azul? Isso, 9008, bota. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 9008. Está presente. Está presente, salvo, vão 561. 3601, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 12835, Brasil, Panamá, bom dia. Táxi Zulu 9008 com 108 a bordo, autonomia de 3 horas e 45 minutos, o alternado é com 20. 309008, táxi direita de Índia, ponto de espera da 9013. Pronto, que negão 903. Gente, autorizado táxi direita de Índia, chamará pronto no ponto de espera da 9013, Jesus 9008. Chamar 6075 autorizado, chame táxi. Ponto de espera 90 está pronto para decolagem, 9008. 9008 autorizado, linha decolar, pistão 0229 graus 049. Livre, a linha decolada 10, azul 9008. 35125, obrigado, bom dia. 9008, decolando 20, controle Salvador, 20, decimal 8. Continuo 9008. O 9008, contato radar da decolagem sobre a via São Bruno para o nível 340. Do 9008, desvio à direita agora para evitar formações proa. Possível voar a proa de Leda? Autorizado, Leda. Direita para proa 205, aproximadamente 15 milhas para essa formação azul 9008. Sim, proa 205 por 15 milhas, após desvio, reação a navegação na proa de Leda, o azul 9008. Após desvio, a Leda 9008. Falta X-Wing, ponto de espera da pista no zero, time pronto, CNH 1013. Bateu, India, ponto de espera da 10. Boa noite, prossiga. Gol 9601, não escuta? Prossiga. Tem estimado flashback? 5 minutos a princípio. Gente, azul Alfa Yankee Fox autorizado, iniciar reboque, chame no término. Azul Alfa Yankee Fox. Remoto 1-2? Afirmativo, 1-2. Gente, 1-2-2-9, autorizado, pushback, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 1-2-2-9. Sonho 1-0-6-0-7-5, ele era decolar, 1-0, vento 3, 1-0 grau, 0-4-9. Chame a 251, pronto? Claro. Confirmando, chame a 251, aguarde 1 minuto 4.